here. Flash House.

voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House vai começar com Madonna Vogue, uma versão bacana pra caramba que eu trouxe aqui pra vocês, de 2007, chamada Haiti Funk Remix. É mais funk, vamos combinar, que não tem nada a ver com aquelas coisas que a gente vê rolando por aí, né? Também teremos Cyndi Lauper, Barry White, Carly Simon, Elton John e Alan Parsons. É, isso é o Flash House, acredite. Aumenta o volume e confere. We'll be right back.

Sul Rádio.